22222, follow os 26, livre à direita, táxi na frequência, via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, ciente, 2222, boa noite. Opção 27 no 3. 27 no 3, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 18 no 5. 27 no 3, DLS, desloque. 7 no 3, é parte interna. Portarei. Externa, azul 2713, baixa travada. Azul 2713, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 7, 0 graus, segundo no 0, 9, altímetro no 0, no 7. Repouso não no 0, 2713. Bragantino 3, Solos 3-1, livre à direita, táxi na frequência para via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 3 Romeu. Alfa Kilo para o Pátio 3, na 3 Romeu 27, 1-3. Muito boa noite, com 1098. 2098, prossiga. Cliente da formação Bravo, solicita autorização para São Gonçalo do Amarante, nível 370. Cliente autorizado São Gonçalo, nível 370, via Perzulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5006, chama controle 120.8, coteja. Ok, autorizado para São Gonçalo, nível 370, né, Perzulu 10. Saída Puca, transição de paz, decolando aqui, turno 0, com curva à esquerda. Controle de saída 1208, transponder 5006, ou 10 uma vez. Planejamento correto, chama para pushback isolamento. Chamaremos de novo, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4062, está bravo, passando 2402. Azul 4062, acione identificação, autorizado via chegada Bomé de 1, desse mantenha 4000 pés, altímetro 1097. Bomé de 1, 4000, 1097, Azul 4062. PM 074, desça para 2000 pés, liberado da restrição vertical de nível no fixo citado. Altímetro 1097, informe estabilizado no final. Só 3398 sendo identificação, desse mantém nível 050, via chegada Bomed 1, altímetro no 017. 050, Bomed 1, ele é sexo da 10, 3398. Azul 4062, possibilidade de voz direto de Páfrica, por exemplo? Azul 4062, vibração radar para final ILS com via esquerda na proa 060, nesta proa intercepta. Esquerda 060, nesta proa, está autorizado para interceptar o procedimento ILS X-Ray, azul 4062. Salvador 73398, vamos aqui agora 050, mais 30 milhas e retorna na proa de Bomédio, tá? Pode ser? São 3398, autorizado de juízo na proa 050, reporte quando tiver condições de voar Itap. Reportará quando tiver condições de voar Itap. Cinema 074, efetuando de juízo. Cinema 10, já voltando a proa de Duna para interceptar, 074. Thank you. Autorizado final, chamei 6074. Chamei 6074, complete final, chame torre 118, decimal 95. 95, obrigado. Boa noite, o Xanem 6074, pouso autorizado, pistão no zero, vento 170 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 7. Vive pouso 317, Xanem 6074. 4062, desço para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pistão no zero, informe estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-ray da... 1-0, reportará estabilizado, 4-0-62. Posição 3398, tem condições de voar, sabe? 3398, sente, vou ITAP após ITAP Duna, descida para 4000 pés. ITAP, ITAP Duna, 4000, 3398. Motor Gol no 098, pronto para pushback e acionamento, gate ao clã. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Boa noite, autorização Aracaju. Guarde cópia. Guarda. Canal 6074, no solo 47, livre à direita. Táxi na frequência via Alfa Juliette, portão 612. Mantenha a frequência Alfa Juliette, 612. E 4, pronto para cópia? 64. Autorizado Aracaju, nível 230, via Whisky 33. Saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, aciona 5-0-1-0, chama controle 1-2-0, decima 8, coteja. 2-3-0, IS-3-3, Aracaju, Puca, Aracaju, curva esquerda, 5-0-1-0, 2-0-8. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Correto. Taxi voo 1098, estamos com 81 a bordo, 2 horas 56 de autonomia, alternando Fortaleza. 181 a bordo, altímetro 1097, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Ok, autorizado Índia Alfa, reporte na ponte espera, voo 1098. São 3398, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Tá, descer para 12000, está autorizado ILS X-Ray da 1 a 0, reportar estabilizado 3398. Estabilizado ele é a sexway da 10, azul 4062. Azul 4062, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. Torre 1 no 8 decimal 95, azul 4062, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, ele é a sexway da 10, desmão. Boa noite, azul 4062, pouso autorizado, pistão no zero, ventou no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero, no 7. Pouso autorizado no zero, ajuste no zero, no 7, 4062. Voo 1222, acione identificação, desça via chegada São Vuno para 4 mil pés, altímetro 1097. Salvador, voo 1098, ponto 0. Voo 098, ali mantendo 0. Ali mantendo 0, obrigado. 2, Solo 5, 3, livre à direita, ataque na frequência, via Alfa Kilo, parte 3. Na sua frequência, Azul 4062, livre à direita, Alfa Kilo, posição 3. Posição 5 Lima do pátio 3. Confirmando posição 5 Lima do pátio 3. Muito obrigado, 4062. A linha decola da 1-0, vento no 60 graus com 7 nós. Linha decola, pista no 0-1-0, 98. Torre Gol 354, por estacionamento, portão 4. Precisa chamar o táxi. Livre por 354. Estabelece o TAN 3398. TAN 3398, complete final, time torre 1, no 8395. 8395, 3398. Sou TAN 3398, estabilizado LS X-Ray da 1-0. 3398, reparte final de 5 milhas. Quartará. 098, decolado ao 55, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, tenha uma boa noite. Controle Salvador, muito boa noite. Gol 1098, decolou na Puca, Zipar. Gol 1098, contato radar, suba via saída Puca, nível 370. Via saída Puca para 370, gol 1098. Autorizado Pulso, pista na 033398. Salvador, boa noite, voo no 972, informação Bravo. Voo no 972, oceano identificação, desce, mantenha nível 050, via chegada do médio 1, altímetro no 097. Identificou, desce para o 050, bom médio 1, no 097, voo no 972. Aproximadamente 15 a 20 milhas, aí já curva à direita, retorna na roda. Gente, o 098 autorizado de visto na Pro 050, reporte, retorna na Pro de Jamo. Reportaremos Jamo, gol 098. O gol 972 pode voar a Itapia ou Dona? Não tem chegado o gol 972 de aguarde. Não tem chegado, gol 972. olhando pro Dizibar, aí já evita algumas formações à nossa direita. Primativo, aguarde, gol no 098. Obrigado, 098. No 59 a bordo, altímetro no 097, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. Rio, 19, espaço, ponte espera, voo 34. No 097. Roda, a gente é 17? É 17. O Dan 3398, solo 59, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, o Dan 3398. Agora, no 354. No 354, a linha decolada 1 no 0, vento 1 no 50 graus, com no 2 no. A linha decolada 1 no 0, 354. Se aproximando da Juliette, o TAN 3398. 3398, táxi via Juliette, portão 2. Portão 02, 3398. 5, alterna 1 no 2, meia decimal de 5. Ok, vai chamar Recife 12545, obrigado. Uno 228, autorizado 2000 pés, altímetro 1017, final ILS Extreme, sono 0, informe estabilizado. 2017 no Maringa, 1228. Contato radar, sua via saída Puca, nível 230.

Azul 5127, aciona identificação, autorizado nível 050, via chegada bom médio 1, ajuste de altímetro 1097. 050, bom médio. Mantenha a via chegada de restrições de velocidade, azul 5127. Bom, 972 autorizado 2000 pés, informe estabilizado, sinal ILS Tech 3. 2000 vai reportar 972. F1222. Bruno 222, complete final, chame torre 1 no 8, decimal 95. 295. Salvador, boa noite. Bruno 222. Bruno 222, boa noite. Chame no escândalo da retravada. Espera aí. Para evitar acionar a minha 2-5. PM258, autorizado de vídeo necessário na proa de W. Copiou? Copiou, livre de energia, 1254. 1354, chame centro Recife, frequência 12545, alternativa 126.85. 1545. Sérgio Machado. O 228, posto autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 099. Posto na 0, pistão no 022. Gente, azul 5927, autorizado de juízo, se aposte quando tiver condições de retornar a pro de TAP. Pode TAP, estabilizou? Ativo, 972. Gente, complete final, chame torre 1 no 8.95. 1 no 8.95, 972. Torre 1972, uma milha de certo. 1972, continue a aproximação, guarde a pista livre. Pista livre, 972. Uno 228, solos 1-1, libera direita, mantém essa frequência, Alfa Kilo, Pátio 3, remoto 2, Romeu. Alfa Kilo, 2, Romeu, 2, posto autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus, 129. E no posto, pistão no 0972. Quando em rápido, 127. Gente, azul 5127. Né, 6258, autorizado 2000 pés. Forma estabilizada na final ILS X-Ray, pistão no 0. Deixa eu pegar reportar a melhor, se eu chamar a minha vez, pô. 972, Solos 14, direita, manter essa frequência, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, para o 4, nós estamos discutindo, Alfa Juliette. O 5127 desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 0097, aguardando autorização para final do procedimento ILS X-Ray. 3.017 aguardando ILS X-Ray, o 5127. Na 6258 completo final, chame torre 118 decimal 95. 95, bravo. Erro 97 autorizado, 2000 pés, informe estabilizado. 2000 autorizado, 527, informa. Toda a bolsa, né, minha? 2500 final. Chame o negócio em corte, chame no externo. Pois tá, nossa nome é 254. 8 pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 129. Livre pouso, minha 254. Estabilizou na ILS 597. ILS 597, complete final, chame torre 198, decimal 95. 895, mas não é 597. Aguarda 258, solos 22, direita, Alfa, Juliette, remota 12 nessa frequência. Rota 12 na sua frequência aqui. O 5127, pouso autorizado, pistão na 0, vento 160 graus, 109. Livre pouso na 10, do 5127. Torre, poderia confirmar o vento do 5127? Vento 160 graus, 109.